É claro que isso passa do jeito que veio. De todo esse vazio já tô ficando cheio. Depois da tempestade vem o vento pranto. Vai passar o jejum de dengo, de beijo, de abraço. Caçador não passa e eu não dou mais um passo. Meu passado estou com o que estou passando. Vai passar a minha ansiedade de ver sua imagem. As noites de sonho ao receber mensagem. Nos dias de banzo lhe telefonar. Vai passar. Vai passar. Meu desejo grande por amor pequeno. Enquanto eu fui remédio, você foi veneno. De gato e sapato só você me fez. Vai passar a mágoa que deixa minha alma doente. Eu já errei tanto que daqui pra frente não tenho direito de errar outra vez. Vai passar a minha ansiedade de ver sua imagem. As noites de sono eu receber mensagem. Nos dias de banzo lhe telefonar. Vai passar a minha ansiedade de ver sua imagem. Na noite de sono eu receber mensagem. Nos dias de banzo lhe telefonar. Vai passar. Muito obrigado, gente.